digital. Quando toca o som, ela não quer mais parar. Desce até o chão, só pensa em provocar. Todo mundo lá quer fotografar. Saia tão pequena, todo mundo quer chegar. Mas o BPM tá alto. Ela não dá bola, nunca desce do salto. Dança em cima do palco. Aumenta o som, DJ, que o volume tá baixo. Desce até embaixo, em câmera lenta. Desce até embaixo, o povo não aguenta. O corpo dela transpira. Sapucaí, Fashion Week, ela desfila. No chão ela se atira. Mesmo nublado, toda vez ela brilha. Olha como ela é linda. E toda festa é sempre bem-vinda. Não, não para não. Desce até o chão. Tira minha atenção. Desce até o chão. Não para não. Desce até o chão. Tira minha atenção. Desce até o chão. Ela desce até o chão, chão. Ela vem em minha direção. Ela mexe bem devagar. Ela desce e não quer parar. Na competição é primeiro lugar. Tudo que toca, ela quer dançar. Olha como ela rebola. Bola. No carnaval, sai em qualquer escola. Ela é atriz e bailarina. Meu Deus, que gata, eu quero essa mina. Tudo nela combina. Ela é mundo, clima, furacão, Katrina. É lindo quando ela desce. É lindo quando ela sobe. Todo mundo enlouquece. Convite pra ela, chove. Não, não para não. Desce até o chão. Tira minha atenção. Desce até o chão. Não para não. Desce até o chão. Tira minha atenção. Desce até o chão. Não para não. Desce até o chão. Tira minha atenção. Desce até o chão. Não para não. Desce até o chão. Tira minha atenção. Desce até o chão. Ela não quer mais parar. Ela não quer mais parar. Desce até o chão. Ela não quer mais parar. Ela não quer mais parar. Desce até o chão. Ela não quer mais parar. Ela não quer mais parar. Desce até o chão. Ela não quer mais parar. Ela não quer mais parar. Desce até o chão. Não para não. Desce até o chão. Tira minha atenção. Desce até o chão. Não para não. Desce até o chão. Tira minha atenção. Desce até o chão.